Portaria número 36, 28 de janeiro de 1959. O Ministério do Estado da Educação e Cultura, tendo em vista as razões que determinam a expedição da portaria número 52, de 21 de abril de 1957, e considerando que o trabalho proposto pela comissão resultou de minucioso exame das contribuições apresentadas por filólogos e linguistas de todo o país, anteprojeto de simplificação e unificação da nomenclatura gramatical brasileira. Yeah. podem ocupar a mesma área. Face, how low can you go? Procurar, buscar, pesquisar por alto. Nuvem constituída de cristais de gelo, dispostos em...